Rebola no brau, rebola no brau, joga potra que é pra imaginar. Rebola no brau, rebola no brau, rebola no brau, rebola no brau, rebola no brau.